Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu casa é tua, os meus planos são teus, a minha vida te pertence, ó Rei dos Reis. Essa banda é tua, esses amados são também o nosso propósito é somente adorar-te, é abençoar vidas, é chegar nos hospitais, é chegar nos lares, levando a libertação que só há através de ti. Só encontramos em ti, Senhor, em ti. O Senhor não desiste de ninguém. Somos todos preciosos. A Sandra Albuquerque, Rodrigo Soeira, Toninho, a Vivi, o Sebastião, a Maria, o Zé Luiz, o Rivaldo, a Ranúzia, Pastor Eugênio, a Raquel, o Isaías. Abra sua boca e vai dizendo nomes aí de pessoas que você quer que o Senhor entre com providência. Abra sua boca agora e vá dizendo nomes. Vá dizendo nomes agora em nome de Jesus. Pessoas que você quer que o Espírito Santo visite nessa hora. Erga sua voz e abençoe a muitos, até mesmo aqueles que não estão aqui.